O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Navegava para a Índia, mandador de Portugal. Navegava para a Índia, mandador de Portugal. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Navegava para a Índia, mandador de Portugal. Navegava para a Índia, mandador de Portugal. A 22 de abril houve este descobrimento. A 22 de abril houve este descobrimento. Era um domingo de Páscoa do ano 1500. Era um domingo de Páscoa do ano 1500. Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Navegava para a Índia, mandador de Portugal. Navegava para a Índia, mandador de Portugal. No ano 1500 foi descoberto o Brasil. No ano 1500 foi descoberto o Brasil. Foi Pedro Álvares Cabral a 22 de abril. Foi Pedro Álvares Cabral a 22 de abril. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Navegava para a Índia, mandador de Portugal. Navegava para a Índia, mandador de Portugal. Quando Cabral embarcou, todos numa caravela. Quando Cabral embarcou, todos numa caravela. Veio à vista o Brasil, que é uma terra tão bela. Veio à vista o Brasil, que é uma terra tão bela. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Navegava para a Índia, mandador de Portugal. Navegava para a Índia, mandador de Portugal. Tenho coisas pra cantar, mas eu não vou adiante. Tenho coisas pra cantar, mas eu não vou adiante. Pra isso aprendi a ler, eu também fui estudante. Pra isso aprendi a ler, eu também fui estudante. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Navegava para a Índia, mandador de Portugal. Navegava para a Índia, mandador de Portugal.